Os sete atributos do caráter de Deus. Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. Deus é o eterno e supremo Criador de todas as coisas, as quais pela sua vontade existem, vêm e vieram a existir. Contudo, ele é transcendente à sua própria criação. A sua própria existência é um mistério inalcançável e ele é o detentor de toda a força, poder e sabedoria acima de tudo o que se possa supor. Por isto, a própria existência de tudo é um grande mistério, e a criação existe em mistério, de maneira que ninguém pode conhecer a verdade, e ninguém pode conhecer a Deus, a não ser pela revelação do próprio Deus na sua palavra. E como Deus é maravilhoso, e como ele é bom, aprove a sua bendita vontade se revelar ao homem e trazer para este a sua salvação. Desde o princípio, o Senhor vem trazendo a revelação da verdade, e a revelação de si mesmo para o homem através dos seus grandiosos atos de justiça e de salvação através dos tempos. Deus é sobremaneira maravilhoso, grandíssimo e todo-poderoso, perfeito em sabedoria e poderoso em obras, e aprove a sua vontade se revelar ao homem, e ele deseja que este o conheça e aprenda as suas leis, os seus caminhos e a sua vontade. O Senhor é Deus único e verdadeiro, um Deus de poder, de justiça e santidade, e ele se revelou a si mesmo através dos séculos na extensão de toda a sua palavra autorizada e revelada, o livro santo que é a Bíblia completa. É necessário para o homem conhecer a Deus, e tudo o que precisamos saber sobre o Eterno está revelado para nós em toda a amplitude da sua bendita palavra. Dentro deste conhecimento, vamos discorrer sobre os sete atributos espirituais de Deus, as virtudes magníficas do caráter do Todo-Poderoso que ele manifesta em todos os seus atos grandiosos de poder e intervenção soberana através do percurso dos tempos existenciais da criação. Ele é o Todo-Poderoso e Eterno Deus Criador do Universo e de todas as dimensões, invisível, inalcançável, incorruptível, imortal, que habita na eternidade e na luz inacessível, o único que existe acima de todo ser e existir, fonte de toda a existência cuja própria existência é inalcançável, doador da vida de toda criatura que sente, pensa e respira, que governa todos os reinos existenciais e superexistenciais que estão dentro do tempo e do ultratempo, do espaço e ultraespaço, fonte detentor de toda a força e poder que há na criação. Sendo ele o supremo governante e sustentador de todos, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Filho unigênito da sua imagem e glória. Para começarmos a conhecer a Deus, é necessário conhecermos o seu caráter, a sua essência moral, as virtudes espirituais que o definem. Em toda a Bíblia, está revelado o poder e o caráter de Deus como supremo Criador, provedor da vida e salvador de todos. Ele se revela de forma mais pessoal a Abraão como Deus Todo-Poderoso, e de forma mais contundente a Moisés como o grande Eu Sou que Sou, aquele que é o que ele é e está em tudo. Sendo ele o Todo-Poderoso, onisciente, onipotente e onipresente, ele também revela os seus atributos espirituais através dos tempos na sua palavra, e devemos conhecer os principais dentre todos eles. Lembrando que o amor de Deus é o seu dom supremo e essência do seu próprio ser, e está acima de todos estes atributos aqui mencionados, assim como a luz é mais do que um atributo, mas um domínio de poder que também define o próprio Deus. Lembrando que estes atributos não são absolutamente todos, mas foram escolhidos sete dentre os que mais se destacam nas Escrituras. 1. Integridade. Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deuteronômio 10 e 17. Dentre os muitos atributos espirituais de Deus, um deles é que ele é íntegro, ele é incorruptível e imutável. Ele não pode torcer a verdade, a justiça e o juízo. Ele não aceita suborno, nem presentes, nem faz comércio, nem favorece a ninguém nos seus julgamentos. Ele é isento e imparcial. O seu peso na balança é um peso de uma só unidade. Ele não pode praticar a perversidade, nem a injustiça, nem diferenciar pessoas nos seus julgamentos. Ele não pode negociar os seus juízos, nem as suas leis, nem a sua justiça. Ele é perfeito e não pode ser dividido. Ele não pode se corromper. Ele é íntegro. 2. Retidão. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Salmos 25:8. Um segundo atributo espiritual de Deus é que ele é reto. Ele é a verdade, conhece a perfeita verdade e julga tudo com perfeita justiça. Ele é de um só pensamento, de um só juízo e de uma só verdade. Ele é direito. Ele tem um só norte e um só peso. Nele não há duas palavras, e nenhuma sombra de variação. Todos os seus pensamentos e desígnios são perfeitamente definidos e determinados. Todos os seus caminhos são altíssimos e muito bem projetados. Ele não pode errar, nem falhar, e nem se enganar. A sua ciência é perfeita, absoluta, e muito bem determinada. As suas razões são simétricas. Tudo o que ele faz, num plano maior, segue num só sentido e numa só direção comum e universal. Nele há harmonia e concordância. Todos os seus cálculos são coincidentes, exatos e bem definidos. Ele não distorce nem falsifica suas leis. Ele é determinado, constante e imutável. Ele é reto. 3. Fidelidade. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Um terceiro atributo do caráter de Deus é que Ele é fiel. Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. Ele é Deus de uma só palavra, e Ele vela sobre a sua palavra, para a cumprir. A palavra que sair da sua boca não tornará para Ele vazia, sem cumprir tudo o que Ele determinou. Ele é um Deus que não pode mentir. Ele é leal, sacrificioso, abnegado, altruísta e perfeito em paciência. Ele é firme, imutável e infalível. Tudo o que Ele fala, Ele cumpre, tanto as promessas de salvação quanto as promessas de juízo. Ele é digno de fé e permanece até o fim em tudo aquilo que Ele fala. Ele não pode trair, nem se acovardar, nem ser derrotado ou vencido. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e nada pode impedir a sua mão quando está agindo. Tudo o que Ele fala, e tudo o que está na sua palavra, Ele cumpre. Para Ele tudo é possível, Ele tudo pode fazer. Nenhum dos seus planos pode ser impedido e nenhuma das suas promessas falhará. Ele não pode ser derrotado, nem enganado, e não se desfará da sua palavra. Ele é imutável, e não deixará de ser quem Ele é eternamente. Ele é fiel. 4. Verdade. Mas o Senhor Deus é verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias 10:10. Um quarto atributo do caráter de Deus é que Ele é verdadeiro. E mais do que isto, Ele é a própria verdade. Ele ao mesmo tempo tanto é verdadeiro quanto Ele mesmo é a própria verdade. Ninguém pode encontrar a verdade, senão em Deus. E sendo Ele mesmo a própria verdade, tudo o que Ele faz, e tudo o que está em seu caráter é verdadeiro. Você pode confiar em Deus, pois Ele é a suprema realidade, a suprema racionalidade, inteligência, poder, força, sabedoria, conhecimento, ciência, razão e verdade. Ele é a realidade de todas as realidades. Tudo existe dentro dele. Ele dá existência a tudo e nada existe sem ele. A verdade é tudo o que existe, e nada existe além da verdade. Pois tudo o que for além da verdade, é a mentira que simplesmente não existe. Deus é a verdade, e ao mesmo tempo também é o próprio Pai da verdade. Ele criou a verdade dentro dele, porque ele é a própria verdade. Se todos nós existimos, é porque fazemos parte da verdade, e estamos dentro da verdade, embora nem todos pratiquem a verdade. Deus não pode mentir, nem faltar com a verdade. Para Ele tudo é possível, exceto mentir e praticar a injustiça. Tudo o que Ele fala, e tudo o que está escrito na sua palavra é a verdade imutável que não pode falhar. A verdade é um domínio eterno, indivisível e indestrutível. A verdade nasceu antes da eternidade, sempre existiu e nunca jamais deixará de existir. A verdade não pode ser vencida, e nunca jamais o poderá ser. A verdade é domínio divino maior que está acima de tudo, como se fosse a mão direita de Deus. Jesus, o Filho de Deus, chama-se a si mesmo como sendo Ele a própria verdade. João 14:6. Deus é fiel e verdadeiro, e tudo o que Ele faz é com fidelidade e com verdade. Ele é verdadeiro. 5. Bondade. Pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Salmos 86:5. Um quinto atributo de Deus é que Ele é bom. Ele é benigno e misericordioso para com todos os que o buscam. Em toda situação que for possível, o seu prazer é nos fazer bem, ver a nossa felicidade e nos abençoar. Ele faz tudo o que é possível para que as suas criaturas pratiquem a justiça, andem no caminho da verdade e sejam salvas. Ele é capaz mesmo até de sofrer, para não traspassar a sua própria justiça, para poder fazer o bem para todos quantos for possível. Ele é tão bom e cheio de amor que entregou o seu Filho unigênito, a Jesus, para morrer pelos pecados do mundo, por causa da sua justa justiça, e nos trazer a salvação. A sua bondade é tão grande que abraça a todas as criaturas dos céus e dura para sempre, pois não tem fim. O desejo do coração de Deus não é castigar as suas criaturas, mas que estas encontrem o caminho da fé e da justiça para que ele possa lhes fazer todo o bem mais do que imaginável possível que possa existir para sempre. As suas criaturas têm o livre arbítrio, por isto nem todas podem ser contempladas pela sua bondade, pois ele também é justo e não violentará o direito de escolha de cada um. Ele é tão bom que respeita o livre arbítrio, e envia os pecadores que não se arrependem para o lugar cabível que cada um deles escolheu por sua própria vontade. Ele não pode mudar. A essência da sua natureza é cheia de bondade, porque ele é bom, cheio de graça e misericórdia para com todos os que invocam o seu nome e nele esperam. Ele deseja o bem para todos e sente prazer em fazer o bem, e faz tudo visando o bem para cada um no maior de todos os limites possíveis. Ele não deseja o mal para ninguém, nem pode praticar a impiedade, nem a tirania, nem a perversidade. Ele é bom. 6. Justiça. Porque o Senhor é justo, e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Salmos 11:7. Um sexto atributo de Deus é que ele é justo. Ele é o detentor de todo o poder e de toda a glória, e julga tudo e a todos conforme a mais absoluta verdade. Ele não faz acepção de pessoas, nem aceita ouro nem prata em troca de favores. Ele não perverte o direito nem a equidade nos seus julgamentos. Ele não é cego, ele vê tudo, até o interior do coração, com a mais absoluta visão. Ninguém o pode enganar, ele é onisciente e sábio. Ninguém o pode vencer, ele é onipotente, e o dono de todo o poder. Ninguém pode escapar das suas mãos, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. E ele faz tudo o que ele quer, porque é perfeito em sabedoria, em visão e porque é justo. Ele não deixa o ímpio sem castigo, e nem o justo sem recompensa, ainda que pareça tardio, mas infalível e rápido em recompensar a cada um segundo as suas obras. Ele julga nos céus e na terra, ainda que seja paciente, e o seu galardão está com ele na sua mão direita para muito cedo retribuir e dar o devido salário a cada um segundo o fruto das suas ações. Ele julga com verdade e justiça. Ele não perverte o direito, mas enxerga absolutamente tudo e contempla a cada um segundo a reta justiça. Ele é justo. 7. Santidade. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. Levítico 20:26. Um sétimo atributo de Deus é que ele é santo. Este parece ser o maior e mais enfatizado dos atributos do caráter de Deus nas Escrituras. Ele é santo, infinitamente santo, absolutamente separado de todo o pecado, de toda a maldade, perversidade, mentira e iniquidade que possam existir. Ele não pode ser atingido pelo mal, e nem vencido, e nem enganado para que possa praticar a injustiça. Ele jamais deixará de ser e estar separado infinitamente acima de todo o mal que possa existir. Ele é o Altíssimo, ele é incorruptível, perfeito, justo, puro e santo, e não pode ser alcançado pela perversidade nem sujeira de qualquer criatura que possa existir. Ele deu o livre-arbítrio para as suas criaturas, pois ele não pode ser justificado, nem amado, nem obedecido e nem adorado a não ser por livre, alegre, grata e decidida vontade daqueles a quem ele criou. Uma das maiores formas de enaltecer a grandeza de Deus e a sua glória é declarar e dar louvores à sua suprema santidade. Ninguém pode declarar a santidade de Deus senão pelo Espírito Santo. A suprema santidade é o maior atributo que diferencia Deus das suas criaturas, mesmo que todos também devem ser santos entre aqueles que lhe pertencem. Ele é o Santo dos Santos, o Altíssimo Onipotente, e ninguém é tão puro e perfeito quanto ele. A palavra de Deus diz que ele é tão puro que nem os céus são puros aos seus olhos, e ele é tão santo que até nos seus anjos ele encontra imperfeições. O julgamento final dos pecadores que desprezarem a bondade de Deus, demonstrada em Jesus, e que não aceitarem a sua salvação, este julgamento será medido pela justiça e santidade incorruptível de Deus, pois terão desprezado o sacrifício do Filho de Deus, e para eles não haverá mais oportunidade de arrependimento, como ainda existe hoje. Então vejam quão terrível será o juízo e o destino daqueles que odeiam a verdade, e permanecem incrédulos mesmo depois de o Filho de Deus ter morrido numa cruz pelos pecados deles. Deus não pode permitir que o pecado fique impune exatamente porque ele é um Deus santo, e não pode admitir o mal no seu reino bendito, não pode admitir o pecado, a sujeira e a depravação. Foi por isto que Jesus teve que vir ao mundo e morrer pelos nossos pecados, para que a justa justiça provinda do juízo de Deus, que é santo, fosse satisfeita pelo seu sacrifício inocente e isento de pecado, e assim alcançássemos uma nova oportunidade de arrependimento, pela fé na sua palavra, para o perdão dos nossos pecados, cometidos contra um Deus infinitamente fiel, justo e santo, e para que fôssemos, através dele, perdoados e salvos. Deus é o único digno de ser adorado, nos céus e na terra, justamente por causa da sua suprema santidade. Este é o atributo que faz com que os anjos, querubins e serafins o louvem e o adorem incessantemente nos seus eternos, e os homens na terra, e todo enxame de criaturas nos universos superiores e dimensões além. Deus é glorificado em santidade, e isto é algo que somente Ele tem. A sua pureza e a sua santidade emanam uma graça, uma glória, uma alegria, uma satisfação e uma vida infinita, que é mais desejável do que tudo que possa existir. Ele é inalcançável, grandioso, magnífico, majestoso, maravilhoso e glorioso acima de tudo o que se possa pensar. E tudo isto Ele emana por causa da sua magnífica e incomparável santidade. E ninguém há que possa se comparar a Ele, nem ao esplendor da sua glória e grandeza, que são desde antes da eternidade e que duram para sempre, iluminando e enchendo de alegria toda a inimaginável extensão do reino da criação, que canta alegremente a sua graça e bondade, em louvor à sua glória e santidade sublime. Ele está eterno e absolutamente separado, transcendente e elevado acima de tudo o que existe, separado de todo o mal, de tudo o que se entende e de tudo o que é. Ele é maravilhoso. Ele é santo. Conclusão. Assim, amados irmãos e irmãs, estes são alguns dos atributos do caráter de Deus, que podemos compreender através do estudo e meditação na sua palavra, que nos traz vida e salvação, e conhecer melhor quem Ele é. De acordo com o texto sagrado, estes atributos revelam em parte como é o seu caráter. E como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9, e também não está em nosso próprio poder alcançar os caminhos de Deus, ou chegar à perfeição do Todo-Poderoso. João 11:7, e finalmente, com Ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que Ele derruba, e ninguém há que edifique, prende um homem, e ninguém há que o solte. Eis que Ele retém as águas, e elas secam, e soltas, e elas transtornam a terra. Com Ele está a força e a sabedoria, seu é o que arriu que o faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes fez desvairar. Solta a autoridade dos reis, e ata o cinto aos seus lombos. Aos sacerdotes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos acreditados tira a fala, e tira o entendimento. Aos anciãos derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas, e traz à luz a sombra da morte. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersa as nações, e de novo as reconduz. Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra, e os faz vaguear pelos desertos, sem caminho. Jó 12, 13 a 24. W. Costa. https://decretosdafé.blogspot.com